Chama na bota, meu vaqueiro. Alô, minha vaqueirama. Isso é lendo aquele Portal do Arrocha. Ela queria que eu vendesse meu cavalo, pedindo pra juntar minhas traias e jogar tudo no mato. Como eu posso abandonar minha profissão, se eu nasci pra ser vaqueiro? Essa é minha paixão, toda vida eu fui vaqueiro. Foi assim que eu fui criado, trabalhando na fazenda, pegando um boi no cerrado. Nas festas de vaquejada sou muito respeitado, porque nem bicho do mato. Não nasci pra ser domado. Bota a poeira da cela, já vi sim meu gibão. Selei o meu cavalo, vou botar é por no chão. Ela quer me convencer, deixa minha paixão. Hoje eu fico sem mulher, mas vaquejada deixo não. Bota a poeira da cela, já vi sim meu gibão. Selei o meu cavalo, vou botar é por no chão. Ela quer me convencer, deixa minha paixão. Hoje eu fico sem mulher, mas vaquejada deixo não. Hoje eu fico sem mulher, mas vaquejada não deixo não. Chama na bota, Marcelo Corolli. Ela queria que eu vendesse meu cavalo, pedindo pra juntar minhas traias e jogar tudo no mato. Como eu posso abandonar minha profissão, se eu nasci pra ser vaqueiro? Essa é minha paixão, toda vida eu fui vaqueiro. Foi assim que eu fui criado, trabalhando na fazenda, pegando um boi no cerrado. Nas festas de vaquejada sou muito respeitado, sou que nem bicho do mato. Não nasci pra ser domado. Bota a poeira da cela, já vesti meu gibão. Peguei o meu cavalo, vou botar é puro chão. Ela quer me convencer, deixa minha paixão. Hoje eu fico sem mulher, mas vaquejada deixo não. Bota a poeira da cela, já vesti meu gibão. Selei o meu cavalo, vou botar é puro chão. Ela quer me convencer, deixa minha paixão. Hoje eu fico sem mulher, mas vaquejada deixo não. Bora balançar, isso é o pipoco das vaquejadas, meu irmão.